Chame torre em 1 no 8, decimal, meia dúzia, senhor. Tem um bom voo, gol no 85. Índia e Alfa, sete, dando passagem para a nave da companhia ingressando na Juliette. Nós você vem 16, já estou 86 no ponto PR 28, voo no 85. 28, pronto. Boa, mantém o ponto espera 28. Mantém o ponto espera 28, 941. 727, decolados 42, chame controle 1935. 1935, até a próxima, 727. Controle, meu cordão, boa noite, abre 6727. Então 3455. Chama agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 13325. 288-3325, na 3455. Saída seu mesmo do web que acabou de decolar. Primativo, a linha mantém na 28, aguardando 2 minutos, o Oswaldo 401. Trone, meu pai, boa noite, web 6727. Web 6727, boa noite, contato radar. Saída gole, sobe o nível 340. 340, pedi para manter a proa até 3.000 pés. Pode voar direto o gole então? Direto o gole autorizado. O gole, 647. 362, boa, ajuste no 0, 1-6, mantém o ponto 0, 28. Ok, 1-0-6, mantém o ponto 0, 3-8-3-6-6-2. É Portugal 157, to intercept localize course, turn right heading 250. Right heading 250, intercept localize right, Portugal 157. Autorizado alinhar e manter após decolar a aeronave da companhia. Ok, após a aeronave da companhia decolando na 28, alinhar e mantém. Claudio, obrigado. Controle 1935. Ela virou um conforto. Titã 941. Boa noite, 9401, contato radar. Saída gole, sobe nível 380. Sendo gole para o 380-9401. Decolagem autorizada, 210 graus, 79. Livre decolagem 3662. Torre, boa noite, gol 1604. Está passando externo e vai checar, 28. localizador web 6748. Completa final, chama agora a torre 118, decimal 6, web 6748. Decoladas 47 no controle, 1935 a viagem. 1935 a lente. Seção 288 e alterna 13325. 1288, 13325, 67. Salvador, boa noite, 3662. É 3662, acione o transponder 5076, saída Aron, Model 370. E acionado 5076 até 3662. Saída Aron. Novo 401 no estreito 320. Restrito nível 320, 9401. Correto. Obrigado. Oi, boa noite, web 6748, externo para ser aprovado. 8, pronto para cópia. Pronto, prossiga. E aguarde, ficha livre. 19, decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés, após curva a... correção, após curva à direita, na saída Aron, transição frote, controle de saída em 119, decimal 35, torre 118, decimal meia dúzia, aciona 5111, até 3858. Acionar 3858, após a decolagem, manterá proa até 3.000 pés, após curva à direita na saída Aron, transição frote, senhor. Até 2.000, Aron frote, 3858. Negativo, senhor. 3.000, após curva à direita, Aron frote. 3.000, obrigado. Paulo 604, livrou de alto. Firme. Uno 604 da Gol, livrou na Delta. Uno 604, taxi via Alfa, reporte para o ingresso da Juliette, senhor. Alfa, reporta ingresso da Juliette, 604. Uno 885, na escuta? Na escuta. Senhor, senhor, confirme somente seu portão. Número 2, ponto 028. Avianca 6310, após o tráfego na curta, ali mantém. Após o tráfego na curta, ali mantém, Avianca 6310. 19401, chama agora o centro Recife, 1288 e alterna 13325. Recife 1288, alterna 3325, 9401. Autorizado Alfa e Índia para o portão 02, senhor. Alfa e Índia 02, 9604. Cinco, você pediu para mudar o seu nível, se o senhor prefere 34 ou 38? Aguarde. 748, solo 51, agiliza, libere na esquerda, mantém antes da Índia e chame solo, 1219. Agilizar, mantém antes da Índia, 219, 6748. Pode ser 380 pro Gono 885. Gente, então, é autorizado nível 38185. 38, Gono 885. Recife, 12685, alterno 2545, 33662, obrigado, boa noite. Tá, comandante. Portugal 157, complete final approach, call tower, 118.60. Portugal approach tower, 118.60, Portugal 157. Pois não escuta. Fala Salvador, boa noite, 6748. 6748, mantenha a posição de stand, senhor. Decolagem 6390. Solo Salvador, boa noite, está 3152, informação whisky. Boa noite, Tan 3152, qual nível para Recife? 330. Evening, continua a approach, runway 28, and stand by, runway vacated. The approach, runway 28, port 2, 1, 2, 3. Portugal 157, clear to land, runway 28, wind is 210 degrees, 5 knots. Quick land, runway 28, Portugal 157. Tanca 6310, decolado ao 54, chama controle em 119, decimal 35. 1935, boa noite. Liberado da restrição, 6310. Salvador, boa noite, voo 889, informação whisky. Boa noite, 89, informação whisky correta, qual o nível para o Galeão? 400. Será coordenado, senhor, número 2 para cópia, provável gole é Valgonza após direto CRAT. Aguarde coordenação no 889. Gole é Valgonza CRAT, obrigado. Paulo Salvador, tá 3258 no 612, puxa o sonamento. 612 aprovado, senhor, puxa o sonamento, chame táxi. Chamará 3258. Corrosão, colisão, o TAN 3858 no 612 tem autorizado o acionamento na posição, senhor. Aguarde mais 2 minutos para o táxi, por gentileza. Pode confirmar, foi pro 3858? Afirmo, autorizado o acionamento na posição, senhor. Aguarde 2 minutos para o início do táxi. Ok, estacionando na posição, aguardando 2 minutos para o início do táxi 3258. Isso, senhor. Aguarde 2 minutos para o início do pushback, senhor. Início do pushback, ok. Calma, boa noite, Portugal 157, Renova, ok. Portugal 157, clear taxi via Alpha and Juliet to stand 11 at Portugal 157. Via Alpha and Juliet, stand 11, Portugal 157. Boa noite, gol. Boa noite. 885, contato radar, sobe para o nível 360. Confirmado, 36 ou 38? Tenho 36, confirme. O senhor modificou no nosso táxi aí, o nível para 38, eu não sei por que motivo. Vou checar por que motivo. Muito obrigado, senhor. Comandante 3152? 3152, mais 20 segundos para a cópia, senhor. Ah, tá ok. Firma aqui, obrigado. 38? Isso, 38. Tá legal. Chama Centro Recife, frequência 12685 e é o termo 2545. 2685, 2545, boa. Boa. Tanto para Recife, nível 330, pela Apple Whisky 58 da Colômbia 28, mantendo pronto 3.000 pés após curva direita na saída Aron, transição Melim. Controle 1935, torre 1186, transponder 5113, o 31152. 5113, cotejamento correto, o 31152. Chame para o pronto, chame pronto para o posicionamento, botão 3, senhor. Chama na 3152. Seria previsão por 3858, inicial por número 12. Por número 12. 3858, número 12 autorizado, senhor. Chame táxi, então 3858. Autorizado, chama para táxi, 3858. Final Cruzamento está 3152, gate 03. 3 aprovado, senhor. Pushback acionamento, chame táxi da 3152. Marabal, táxi da 3152. Tamanho 401 no tráfego posição de 1 hora 5 metros e do Nordeste, mantendo a 330, Salvador, 3129. Voo 889, pronto para cópia? Pronto, voo 889. Boa noite, 89, Salvador para o Galeão. Serra Bravo Golf Lima, nível 400, aprovado, aperto Luno 4. Decola da pista 28, mantém proa até 3 mil pés, após curva à esquerda. Sai da gole até a posição Eval, até Gonza. Após Gonza, direto Crate. Controle 1, Luno 9, decimal 35, torre 1, 8, decimal meia dúzia. Aciona 5104, gol no 889. Transponde, por gentileza, 5104. 5104, transponder. Paciente 5104, está autorizado 400 para o Galeão, Upter Zulu 14. Decola 28, mantém proa até 3 mil pés, curva esquerda, gole, Eval, Gonza, Crate. Controle 10935, torre 1186, 5104, transponder, gol 889. Protegimento correto, gol 889, chame pronto para o push acionamento, botão 5, senhor. Reportará. Solo Salvador, 3858 para o táxi, com 122 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, alterna Teresina. Teresina, confirme somente o autonomia, senhor. Ok, confirmando. 122 a bordo, 3h45. 122, 3h45, copiado, senhor. Tem táxi aprovado via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera do pista 28, ajuste no 0 no 6. Ponto de espera do 28, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 62, de até 3858, tenha um bom voo. Autorizado o táxi, Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 28, 18, 18, decimal 6, obrigado, boa noite, 3858. Boa noite, senhor. 3152, por gentileza, para o táxi, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 62, de até 3152. Para o táxi, torre 286, 3152. 1889 para o pushback acionamento, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 6, 12, senhor. Pushback acionamento 186, obrigado, boa noite. Boa. Autonomia alterna Natal. Táxi autorizado para ponto de espera cabeceira 28. fechando lá, reporte pronto para decolagem, então 3152. Deve estar que ser cabeceira 28, reportará, ponto de espera, então 3152. Autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 28, 230 graus com meia dúzia nós, TAM 3858. Autorizado a alinhar e decolar na 28, TAM 3858. Chame controle em 119-35, boa noite. 19-35, 3858. Azul 40, azul 4-0-0-5. Azul 4-0-0-6, vai dar 2 horas na posição de olho em torno para 9 horas.